lugares. Conquistaremos regiões até então que eram impossíveis, mas Deus há de fazer frutificar em nós toda a boa obra que um dia Ele preparou para nós andar nela. Cremos numa igreja que vai crescer em outras nações, aonde jovens serão despertados, outras igrejas serão alimentadas pela mensagem que pregamos. Cremos numa igreja que será parceira de outras igrejas, de outros irmãos que fazem parte desta mesma visão. Cremos numa igreja em que nos apaixonaremos pelo ID, em servir as pessoas com o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus é um banquete servido a toda a humanidade. 2019, ano de frutificar em abundância. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Boa noite, Palavra Viva. Boa noite, Palavra Viva. Que bom que vocês vieram aqui essa noite. Bom que vocês, que nós todos estamos aqui reunidos. E o convite hoje é para que nós olhemos para a palavra. Nós olhamos para a palavra. A Bíblia nos diz que quanto mais nós olhamos para a palavra, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, hoje vamos nos transformar mais e mais olhando para Ele. Olhando para Ele que está acima de toda circunstância. A Bíblia nos diz que quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre toda circunstância ruim, sobre toda tribulação. Porque ele estava sendo transformado pela ação do Espírito Santo, pelo amor que nos eleva acima de toda tribulação. Então, qual foi a tribulação que te trouxe aqui, que te acompanhou aqui essa noite? Qual a tristeza? Qual a dificuldade? Qual a dúvida? Qual o desamor? Olha para a palavra, olha para a palavra, olha para Jesus essa noite e te permite ser transformado, poderosamente transformado. Sai daqui essa noite transformado, elevado, acima de toda circunstância. Vamos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, faz a ação da tua palavra transformar cada um de nós essa noite, Senhor. Que nós possamos hoje descansar, olhar para ti, contemplar o teu amor e sermos lavados poderosamente pelo teu sangue, Senhor. E nessa semana que se inicia, nós queremos olhar para ti e devotar o nosso amor, nossa paz, nossa alegria, descansar na tua glória e sermos transformados pela ação do teu Espírito doce de amor, de paz, alegria. Pessoal, um bom culto a todos nós. Glória a Deus. Jesus. liberdade e paz nos guia ao mar. A cura e o perdão e sua salvação eu venho aqui. Do céu ele desceu, veio por todos entregar. A morte ele venceu, glória ao nome de Jesus. Jesus está aqui nessa noite, que você possa louvar de todo o coração. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, ó Senhor. Glória a Deus. Tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, o céu ele desceu, veio por todos se entregar. A morte ele venceu, glória ao nome de Jesus. Tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus. Glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus do Santo, Senhor. Te desfilando, Senhor. Rocha eterna, em ti fico os meus pés. Aleluia. Não me abalarei, seguro estou. Vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia. Exaltamos essa noite, Deus. Erga suas mãos ao alto e diga: Tu és nosso refúgio, Senhor, nossa rocha. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Aleluia. Não me abalarei, seguro estou. Eu não vou temer, Senhor. Não vou temer se o dia mal chegar. Aleluia, Deus. Oh, meu Senhor, eu me escondo em Ti. Em Ti confio. Declare nessa noite. Tu és meu protetor. Canto aleluia. A Ti, meu Salvador. O meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia. A Ti, meu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Para ter acesso ao Pai. Glória de todo louvor, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus, boa noite, palavra viva. Que Deus abençoe a todos, que a graça, o amor de Deus possa estar em nossas vidas nessa noite, amém? Você pode tomar seu assento por um momento, em nome de Jesus. Noite abençoada, qual o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas nessa noite, amém? Você que está nos visitando essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus, amém? Quantos nos visitam essa noite aí? Amém? Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sintam-se na casa do Pai, amém? A casa é do Pai, a casa é nossa, tá? Sintam-se em casa. Então essa noite é uma noite especial, qual a família da fé se reúne. No mesmo propósito, no mesmo corpo, no mesmo espírito, né? A noite que nós vamos estar celebrando a nossa Santa Ceia, né? Quero estar compartilhando uma palavra mais breve, mas que vai vir ao encontro do nosso coração, amém? Qual o Espírito Santo tem me colocado nesses dias, amém? Quero que antes de nós começar nosso culto, você baixe a sua cabeça um momento. Pai, nós te louvamos nesse momento. Te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos estarmos reunidos no teu nome, Pai. Pai Santo, toma esse ambiente na tua presença, Pai. Que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo direcionando, falando. Fala com a tua igreja, fala aquilo que tu tem preparado a cada coração nessa noite. Nós demos uma ordem no mundo espiritual, nós amarramos toda a força contrária, nós amarramos o valente dessa região e declaramos céus abertos sobre este lugar. Tu tens a primazia, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém? Então, queridos, noite de ceia, noite qual o Espírito Santo colocou ao meu coração uma palavra, uma mensagem que vai nos fortalecer a nossa fé nessa noite, amém? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Então nós temos que ter fé, nós temos que ter convicção, nós temos que ter certeza que Deus é conosco, amém? Em todos os momentos. Quinta-feira eu preguei que há um tempo determinado para todas as coisas. Somente Deus sabe do tempo certo, da hora certa, do momento certo. Mas o tempo de Deus não falha. Ele é tudo na hora certa, no momento certo, é no tempo de Deus. Não mais no nosso jeito, não mais na nossa força, mas no tempo de Deus, amém? E eu creio que as coisas que Deus colocou no teu coração, no tempo certo, na hora certa, vão acontecer, amém? Porque tudo já está pronto, tudo já está escrito. A nossa vida já está escrito no livro da vida e somente Ele sabe todos os momentos, todos os minutos, tudo aquilo que vai acontecer. E a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, sempre vai ser perfeita e sempre vai ser agradável, amém? Então eu quero trazer uma mensagem que vai sacudir a nossa fé nessa noite, amém? E eu quero compartilhar a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 em diante. Se você não tem a sua palavra, você pode acompanhar no telão, no seu smart, no seu telefone, no seu tablet. Mas vamos estar lendo a palavra do Senhor neste momento, amém? Vai passar aqui no telão, amém? Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E diga ao outro: vem, e ele vem. E a outro servo: faz isto, e ele faz. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo vós que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do rei serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Então eu quero trazer algo nessa passagem que vai fortalecer a nossa fé nessa noite. Aqui falam de fé e fala também de submissão, de autoridade. Esse centurião, a gente pode notar na palavra de Deus que ele era um homem que hoje, nos dias de hoje, poderia ser aqui um comandante, né? Que ele comandava ali mais de 100 pessoas, né? Ele tinha um comandante de um exército, então ele era uma pessoa que conhecia princípios de autoridade, era uma pessoa que era uma autoridade e ela reconheceu essa autoridade que havia no nome de Jesus, amém? Ele reconheceu, tanto é que ele disse que ele não era digno de receber ele na casa dele. Ele entendeu esse princípio: apenas tu dá uma ordem e o meu servo será curado. E Jesus ali, ele se admirou porque ele não viu fé em Israel maior do que aquela. Ele ficou admirado. E hoje não é diferente. Nós andamos com Cristo, conhecemos Jesus, e às vezes a nossa fé, ela é abalada. E às vezes até mesmo uma pessoa que não conhece Jesus, mas vive os princípios, os preceitos de Jesus, ela tem fé e ela é abençoada. E Jesus, ele se admirou porque esse centurião, ele tinha uma fé e ele tinha uma convicção que apenas com uma ordem que ele desse, o servo dele seria curado. E eu quero te dizer nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida. Apenas com uma ordem, o teu milagre vai chegar nessa noite em nome de Jesus, amém? Jesus, ele está neste lugar. A gente não pode ver ele fisicamente aqui, mas a gente pode sentir a presença do Espírito dele neste lugar, porque a palavra de Deus diz que onde tiver dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está, a presença de Deus está neste lugar, amém? E ele quer nos abençoar nessa noite, ele quer derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Ele quer que a nossa fé seja sacudida, seja abalada, que nós viemos entender o verdadeiro propósito que ele tem para as nossas vidas. Existe uma palavra para nossas vidas, que este ano seria um ano de casa cheia. E quando eu digo casa cheia, a gente não visa somente a igreja cheia, mas a gente vê a igreja, o corpo de Cristo, cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de prosperidade, cheio de bênção sem medida, cheio da presença de Deus. Isso é casa cheia, o seu coração estando cheio da presença de Deus, amém? É isso que Deus quer? A palavra de Deus diz que a nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Quanto mais cheio de Jesus nós tiver, mais a nossa boca vai proferir palavras abençoadas, amém? Por isso nós temos que nos encher da presença de Deus, amém? É isso que Deus quer, que nós temos fé, que nós temos confiança, que nós não vendo Ele, mas nós sabendo que Ele está aqui neste lugar e Ele vai nos abençoar. É isso que Deus quer, que nós colocamos a nossa fé em ação, amém? Então Deus, Ele tem planos e Ele tem projetos para nossas vidas, amém? E aqui Jesus disse, a tua fé te curou, vá, que seja feito com a tua fé te curou. Naquela hora o servo foi e foi curado. A fé dele gerou essa convicção, gerou essa cura, a fé dele. E muitos foram curados na palavra de Deus, na Bíblia, tu pode ver ali também, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela sofreu 12 anos com uma enfermidade. E a palavra de Deus diz que ela tinha recursos, e os recursos dela foram gastados todos com os melhores médicos, com os melhores recursos daquela época. E a palavra de Deus diz que ela gastou todos os seus haveres, ela gastou tudo o que ela tinha. Eu quero te dizer que a fé dela, que curou ela, que ela disse assim, ela ouviu falar que Jesus estava naquele lugar, que Jesus estava passando, e ela disse assim, se eu apenas eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. A fé dela, a convicção que há nela, não adianta o dinheiro, não adianta os melhores médicos se você não tem fé, não adianta nada se você não tem Jesus, mas se você tem fé e tem convicção, que Deus, ele pode mudar a história da tua vida, apenas pela tua fé, você será curado como aquela mulher, amém? Talvez você chegou aqui nessa noite com uma enfermidade, eu até nem sei porque eu abri minha boca e falei da mulher do fluxo de sangue, com certeza o Senhor quer curar alguém de algum fluxo de sangue nessa noite, alguém de alguma enfermidade, e Deus está dizendo que somente se você ter fé, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui fortalecido pela presença de Deus. A fé, a mesma fé que essa mulher teve, ele quer que você tenha. Se apenas você tocar, se apenas você sentir a presença de Deus, sabendo que ele está aqui, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Há poder no nome de Jesus, amados. E a gente, o que ele quer é que nós temos fé. Tudo já está pronto, tudo já está feito, tudo ele já fez naquela cruz por mim e por você. Já foi consumado. Ali naquela cruz, ali ele já levou as dores, as enfermidades, as debilidades, as opressão, a depressão, toda a nossa angústia já foi levada naquela cruz. Quando nós entendermos a verdadeira obra que foi feita na cruz, em meu favor, em teu favor, não tem mais para ti, Satanás. Não tem mais para ti, diabo, porque o meu Deus, pela graça de Deus, ali ele se fez maldito naquela cruz, ali ele levou todas as dores, todas as enfermidades, todas as nossas debilidades foram levadas. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil, porque é uma maldição que tem sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu quero te dizer que no livro de Gálatas diz que Jesus, ele já levou todas as nossas maldições naquela cruz. Ele já levou todas as nossas maldições, e eu acho que não sobrou nenhuma para ti, nem para tua família, porque ele levou todas as maldições. A maldição não te pertence mais. Pela graça de Deus, o véu se rompeu, nós temos livre acesso. Pela graça de Deus, nós fomos alcançados. Nenhuma maldição mais há sobre a tua vida, nenhuma condenação mais há sobre a tua vida, porque Jesus, ele já pagou o preço por mim e por você. Às vezes a gente escuta, ah, mas tu tem que pagar o preço. Meu irmão, que preço que tu tem que pagar? Você não precisa pagar preço nenhum. Você tem que crer que ele morreu por ti e por mim naquela cruz. E ali ele já levou as nossas dores, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, ele já levou. Você não precisa mais pagar preço. Você tem que apenas que crer que ele é teu Senhor, que ele é teu Salvador, que foi por mim e por você que ele se doou naquela cruz. Então o preço ele já pagou quando ele estava indo ao madeiro, amados. Então você tem que apenas fazer como esse homem fez, exercer a sua fé, ter a convicção que Deus ele já fez tudo por nós, amém? Já está consumado, o véu já se rompeu, nós temos livre acesso hoje ao Pai. Isso é a graça de Deus, isso é o amor de Deus. Toda maldição ele levou, toda maldição já foi levada. Toda maldição, quando ele fala toda, é toda, então não tem nenhuma maldição sobre a tua vida. Você tem que crer que Jesus ele já levou a maldição já não te pertence mais. Você tem que crer e receber aquilo que ele tem para a tua vida. Não deixa que nada venha abalar a tua fé. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Deus ele quer te abençoar. A presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que apenas que agradecer e exercer a nossa fé, botar a nossa fé em ação. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente isso, irmãos, que Ele nos pede, que nós temos fé, que nós temos convicção de tudo que Ele fez por mim e por você, amém? Então nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que profetizar, nós temos que abrir a nossa boca e dar a existência aquilo que tu não está vendo. Mas já agradece, porque Deus já te deu, já está pronto. Se Deus gerou algo no teu coração, no mundo espiritual já aconteceu, você tem que apenas que agradecer, porque já está pronto, já está feito. A bênção já é tua. Não pode duvidar. Você tem que agradecer. Amém? Gálatas 3, versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Amém, amado? Aqui ele está dizendo, não sou eu que falo, é a Bíblia que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele própria maldição. Você está entendendo que ele se fez maldito por mim e por você? Você está entendendo que você, essa enfermidade não te pertence, essa tristeza não te pertence, essa angústia não te pertence, essa solidão não te pertence? Jesus, ele carregou tudo naquela cruz, em meu favor, em teu favor, ele se fez maldito. Toda a enfermidade vem sobre ele, toda a tristeza vem sobre ele, toda a angústia vem sobre ele. Nós não temos que mais carregar nada, porque ele já carregou por mim e por você. Nós temos que agradecer, porque nós temos um Deus que é Pai, um Deus que nos ama, por essa graça ter nos alcançado, por nós ter esse livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus, nós temos essa intimidade direta com Deus. Nós não precisamos de ponte, de intermediário. Você pode dobrar o seu joelho onde você estiver, que você tem essa ligação com Deus, amém? Você pode clamar no seu carro, na sua casa, aonde você estiver, você pode entrar no seu secreto e lá clamar a Deus, você tem essa intimidade com o Pai, amém? Você pode clamar a Ele, você pode pedir, você pode chorar a Ele e você não precisa mais de intermediário. O véu se rompeu, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos que aprender a pedir. E a palavra de Deus diz que nós temos que pedir e pedir bem, amém? Então quando você for pedir algo para Deus, você tem que pedir bem. Amém? Peça bem, não peça um bocadinho, um negocinho pequeno, peça bem, porque Deus é um Deus grande, um Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer te abençoar, amém? Um dia eu ouvi falar, o cara queria, ai Senhor, me dá apenas um carrinho velho para mim trabalhar. Amado, pede um carro novo, pede um carro bom para te trabalhar, não pede um carrinho velho. Deus ele quer te abençoar com coisas boas, não com um carrinho velho para te deixar empenhado aí no meio da rua, mas pede um carro bom. Deus, ele vai te capacitar, ele vai te dar graça, ele vai te dar um bom emprego e tu vai poder ter um carro bom. É isso que Deus faz. Agora eu vou pedir um carrinho velho, apenas um carrinho velho. Não, Deus não quer ver tu sofrendo. O sofrimento ele já carregou, ele quer ver tu abençoado, saindo com um carro bom para trabalhar. É isso que Deus quer. Amém? Então a gente tem que pedir bem, tem que aprender a pedir também. Amém? E Romanos 5, versículo 1 em diante, fala que nós somos justificados, pois mediante a fé, teremos paz com Deus no meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados e gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então aqui está nos falando que nós somos justificados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que nós temos esse livre acesso, que nós podemos chegar na presença de Deus como filhos, e abrir o nosso coração, e entrar com convicção e sabedoria que você tem direito de filho. A escravidão não te pertence mais, o sofrimento não te pertence mais, a tristeza não te pertence mais, a angústia não te pertence mais, a dúvida não te pertence mais. Você tem que ter a convicção de filho, você tem que ter a convicção que naquela cruz, ele tomou as dores, as enfermidades, as debilidades, por mim e por você. A palavra de Deus diz que antes nós não conhecíamos Jesus, nós andávamos nesse mundo, nós era apenas criatura de Deus. Mas a partir do momento que você aceita Ele como teu Senhor e teu Salvador, você passa a ser filho de Deus, amado por Deus. Você não é mais criatura, você é filho. E você, como direito de filho, você tem direito, você tem livre acesso ao Pai, porque o véu já se rompeu. Porque naquela cruz ele levou as nossas fraquezas, nossas debilidades, as nossas enfermidades. Então nessa noite, se você chegou aqui com a sua fé abalada, se você chegou aqui com alguma dúvida no seu coração, a presença de Deus me diz fortemente que a dúvida não pertence a Deus. Deus ele não vai te colocar dúvida em momento algum, porque Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de não é um Deus de, que te vai trazer a insegurança, Deus é um Deus que vai te trazer segurança. Eu sempre disse, tudo aquilo que te traz dúvida ao teu coração não provém de Deus e sim do maligno, porque Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus reto, um Deus justo, um Deus que te ama, um Deus que te chamou essa noite aqui, para sentir a presença dEle, para renovar a tua fé, para te trazer um ânimo novo, para dizer que eu e você, nós temos que apenas crer naquilo que Ele fez naquela cruz, por mim e por você. Então ali está dizendo que Ele tomou todas as nossas fraquezas. Talvez você chegou aqui sem vontade de orar, talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui com algum questionamento. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, apenas creia, apenas creia, apenas entrega, porque tudo já está pronto, tudo já está feito, já foi consumado, o teu milagre já está preparado, os teus dias já estão escritos no livro da vida. Então Ele sabe todas as coisas, até mesmo o fio de cabelo não cai da nossa cabeça se não for permissão de Deus, amém? Então se você está aqui, se eu estou aqui, quem nos trouxe aqui foi o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de todas as coisas. É Ele que nos convence. Eu não vim aqui porque é uma igreja nova, porque é uma igreja... Não, eu vim aqui porque o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite. Porque alguém, com alguém Ele quer falar, Ele fala comigo, Ele fala contigo através da sua palavra, amém? Então a presença de Deus, ela está aqui neste lugar. E a única coisa que Ele nos pede... é que nós tenhamos essa fé, esta convicção, como esse centurião. Ele jamais viu fé igual a deste homem. E se nós tivermos fé, a palavra de Deus diz, como um grão de mostarda, somente como um grãozinho de mostarda, e nós falar aquele monte, saia daqui e vai para lá, e tu crendo no teu coração, vai acontecer, aquele monte vai sair daqui e vai passar lá para o outro lado. Mas você tem que crer, você tem que ter essa convicção, essa certeza que Deus é contigo, que Deus ele é poderoso para mudar toda a circunstância da sua vida. Não interessa o que você esteja passando, Deus ele é poderoso para mudar a história da minha vida, da tua vida. Deus ele é poderoso para te trazer uma cura, para te trazer um milagre, para abrir portas que estiver fechada. Deus ele é poderoso, não interessa o que você esteja passando, você tem que apenas crer que Deus é um Deus de poder, de glória, é um Deus que é todo poderoso, amém? Se você crê nesse Deus todo poderoso, não interessa o que você esteja passando, eu quero te dizer que os céus já se abriram, que a presença de Deus já está neste lugar, você vai sair daqui tocado, você vai sair daqui abençoado pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Talvez você esteja remoendo algo dentro do seu coração, eu quero te dizer que a presença de Deus ela está aqui, e Deus ele quer te confortar o teu coração nessa noite. Talvez você tenha uma situação essa semana para ser resolvida. Eu quero dizer para você, entrega na presença de Deus. Maldito é o homem que confia na sua força, no seu braço. Confia no Senhor, entrega essa necessidade na presença dEle, que Ele vai resolver essa situação, amém? Ele vai comprar essa briga. Talvez possa ser uma enfermidade, se possa ser uma resposta, possa ser uma porta de emprego, descansa no Senhor, confia nele, entrega para ele. Apenas ele nos pede a nossa entrega. E às vezes nós não entendemos que tudo já está pronto, tudo já está feito. Tudo ele já fez por mim e por você, mesmo nós não merecendo. Pelo amor e a graça dele ter nos alcançado, ele nos deu esse livre acesso. Ele nos deu essa liberdade de nós chegarmos e poder dobrar nosso joelho em qualquer lugar e clamar ao Pai. E eu tenho certeza e convicção, quando você abre a sua boca com convicção e certeza, você dobra o seu joelho, Deus ele ouve do céu e derrama as bênçãos sobre a tua vida, amém? Mas aqui, esse centurião, ele entendia esse princípio também. Ele entendia princípio de autoridade. Ele entendia que Jesus era uma autoridade e ele tinha a chave na mão dele. Quando nós entendemos um princípio de autoridade, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós dobramos nosso joelho, nós nos humilhamos na presença dEle, eu duvido que Ele não vai te abençoar. Esta é a chave, é você reconhecer que sozinho você não consegue, mas você depende de um Deus Todo-Poderoso, amém? Essa é a chave do teu milagre. É você se render na presença de Deus, é você se humilhar na presença dEle, é você abrir a sua boca, ter essa intimidade com o Pai, porque Ele quer abençoar a tua vida, amém? Glória a Deus! Então o Senhor nos pede somente esta entrega, a fé. Nós temos que ter fé e nós temos que crer. E para Deus, nada é impossível. Você entendeu realmente a obra da cruz? Você entendeu que naquela cruz ali, os nossos defeitos, as nossas debilidades já foram? Ele já tomou sobre si? Às vezes nós não recebemos o nosso milagre porque nós não entendemos essa mensagem da cruz, essa obra da cruz. Que ali Ele levou as dores, ali Ele levou as nossas debilidades, ali Ele levou as nossas fragilidades. E às vezes é tão simples, eles pedem, filho, apenas creia, apenas tenha fé. Eu já fiz. O homem é falho. Eu, você, nós somos falho. Mas quando nós estivermos na dependência dele, nada vai nos tirar da presença dele. Nada vai nos tirar daquilo que ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Basta apenas nós nos focar, o alvo é Jesus. Eu não posso olhar para o homem, eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é o meu alvo, Jesus é o meu foco, Jesus é o meu abençoador. É dele que eu dependo para todas as coisas. Quando nós entendermos essa dependência, que nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso, as bênçãos te seguirão. Onde você colocar a mão, será abençoado. Onde você colocar a planta dos teus pés, a presença de Deus vai te acompanhar, amém? Então Deus ele quer de nós a nossa fé, a nossa entrega. Será que você tem alguma coisa a entregar na presença de Deus nessa noite? Será que você tem alguma debilidade que você precisa entregar? Essa é a noite de nós entregarmos e a noite de nós botar a nossa fé em ação. Nós crermos que tudo que Ele tem para as nossas vidas já está pronto, já está consumado. Você precisa de um milagre? Quantos precisam de um milagre aqui? Quantos precisam de um milagre? Amém? Eu quero dizer que o teu milagre já chegou, já está pronto. Você tem que apenas exercer essa fé que está dentro de você e agradecer a Deus, porque Ele já te deu. Talvez seja a restauração do teu casamento, talvez seja uma aflição no teu espírito, talvez seja uma enfermidade, uma depressão, talvez seja qual for a situação. Eu quero te dizer, se você entregar realmente, e se você botar a sua fé, como essa mulher do fluxo de sangue colocou toda a sua fé na presença de Deus, ali eu vejo não somente um milagre de cura, mas eu vejo Deus curando também uma mulher depressiva. Imagina uma pessoa 12 anos sofrendo um fluxo de sangue. Provavelmente essa pessoa seria uma pessoa anêmica, sem força para caminhar, sem força para andar, totalmente debilitada. Mas quando ela tocou nas vestes do Senhor, e o Senhor andando com seus discípulos, e Ele disse assim: alguém me tocou, quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, como é que essa multidão te empurrando, como é que o Senhor sentiu que alguém lhe tocou, que alguém lhe encostou? Ele disse: porque de mim saiu virtude, e saiu aquela virtude de cura sobre aquela mulher. Talvez você tenha uma enfermidade nessa noite, uma debilidade. Se você apenas tocar nas vestes do Senhor, pela fé, você vai sair daqui curado, transformado, renovado pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Se apenas você tocar, você sairá daqui curado, amém? Eu não sei porque Deus me fala e me vem essa passagem na minha mente, é que talvez tenha alguém aqui precisando nessa noite dessa cura, dessa restauração. Talvez tenha alguma pessoa aqui que esteja sofrendo de alguma enfermidade. Deus está falando contigo. Se apenas você tocar, se apenas você exercer essa fé, você vai sair daqui curado. Amém? Eu quero orar por tua vida. Levanta tuas mãos para cima nesse momento. Pai, eu oro nesse momento, Senhor. Senhor, se há uma necessidade de cura, Senhor, nessa noite, eu creio que tu és um Deus que tomou todas as dores e enfermidade naquela cruz, Senhor. Eu creio, Senhor, que a tua palavra nos afirma que toda dor, toda angústia tu já levaste, Senhor. Senhor, se alguém enfermo aqui, Senhor, que saia daqui tocado, curado pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora toda maldição, todo câncer, Senhor. Eu repreendo toda enfermidade agora, eu repreendo todo fluxo de sangue, toda hemorragia agora, Senhor, seja anulada, estancada, em nome de Jesus, Pai. Essa enfermidade, essa opressão, essa depressão, ela não pertence mais a ninguém, Senhor, porque tu já carregaste naquela cruz. Traga agora, Senhor, a tua virtude, o teu poder de cura sobre este lugar, Senhor. E todo aquele, Senhor, que tinha uma enfermidade, que saia daqui curado, pela honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro poder de cura nessa noite, Senhor. Poder de cura, ser tu curado, ser tu curada, ser tu abençoada, em nome de Jesus. Eu creio que Deus fez um milagre essa noite, neste lugar, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Então Deus, Ele quer a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa fé. Se você botar a sua fé em ação, tem até um louvor que diz assim, que nós temos que botar a nossa fé em ação, que nós temos que exercer a nossa fé, porque para Deus nada é impossível, amém? Nada é impossível para Deus. Deus, Ele quer te curar, Deus, Ele quer te restaurar, essa é a vontade de Deus para nossas vidas, amém? Esse é um Deus de paz, esse é um Deus de amor, esse é um Deus que nos ama, amém? Então, que nós viemos ter essa fé, como esse centurião teve, essa fé que impressionou Jesus. Eu jamais vi um homem de tanta fé como este. Essa fé que Deus quer, que nós temos essa fé, que apenas com uma ordem, uma palavra tua, o céu se abrirá, amém? Glória a Deus. Então você tem a receita essa noite. Apenas, não interessa onde você estiver, a presença de Deus a presença do Espírito Santo, qual nós somos templo, Ele está com nós. Nós temos esse livre acesso. Nós podemos chegar na presença do Pai e abrir o nosso coração a qualquer momento. Ele é nosso juiz, Ele é nosso advogado, Ele é o nosso Redentor, amém? Então Deus tem bênção para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero que a igreja se coloque de pé neste momento. Nós vamos estar nessa noite participando do pão, do corpo de Cristo. Vamos estar ceando como igreja neste momento, como família da fé, reunido no mesmo propósito, no mesmo espírito. Mas esse é o momento que nós vamos adorar a Deus. Nesse momento, nós vamos colocar a nossa fé em ação. Nós vamos estar adorando a Ele. Vamos tirar esse momento de adoração para depois, como família da fé, estarmos participando da ceia, todos juntos, como um só corpo, como corpo de Cristo, como família da fé. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor neste momento, porque a palavra de Deus diz que Ele habita ao meio dos louvores, amém? E eu creio que Deus, Ele vai falar contigo neste louvor, porque Ele habita ao meio dos louvores. Que você, neste momento, você se desligue do mundo lá fora, de tudo, e conecte somente na presença de Deus. Faça seu culto racional neste momento de adoração, fala com o Pai, peça a resposta que você está pedindo, porque Ele vai falar contigo através do louvor, através da adoração. Nós vamos estar adorando ao Senhor neste momento e logo estaremos participando da ceia, amém? Vamos adorar a Ele em nome de Jesus. Deus enviou seu filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer. Ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque enfim, Jesus que vive está. Está nas mãos. Aleluia. O meu Jesus. Amém? Ele está vivo, amém? Ele está vivo e vive para sempre, amém? Então, essa noite, nós vamos cear todos juntos. Porque a ceia é momento de inclusão. A ceia é momento de nós, como família da fé, estarmos ceando no mesmo propósito, no mesmo corpo, no mesmo espírito, amém? Então, essa é a noite que nós vamos estar como família da fé, ceando, participando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, amém? Há a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, você anunciará a morte do Senhor até que Ele venha. Então que nós viemos não fazer não somente como um ritual, mas nós viemos fazer com entendimento da ceia, e essa partícula de pão, ela representa o corpo de Cristo, e esse cálice de suco de uva, ele representa o cálice da nova aliança, daquela sangue vertido naquela cruz, no Calvário, aquele sangue que verteu, que não foi em vão, foi em nosso favor, para que nós possamos ter esse livre acesso. Então a ceia, ela é momento de inclusão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e depois beba do cálice da nova aliança. Quando Deus diz assim, examine-se o homem a si mesmo, é para que nós viemos ter esse entendimento. Que nós não viemos fazer somente como um ritual, como somente um copo de suco e um pedaço de pão. Não, essa partícula de pão, ela simboliza o corpo de Cristo, qual nós fizemos parte. E esse cálice é o cálice da nova aliança, amém? Então eu quero que você levante essa partícula de pão para cima neste momento, para nós cearmos todos juntos, amém? Pai, eu abençoo agora, Senhor, essa partícula de pão, Senhor, o qual simboliza, Senhor, o Teu corpo, o qual nós fizemos parte, Senhor. Senhor, ao nós comermos, Senhor, essa partícula de pão, Senhor, que nós saímos daqui tocado, abençoado pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Pai, eu abençoo agora essa partícula de pão, e que nós possamos a comer todos juntos em nome de Jesus, amém? Você pode comer? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu. E deu a seus discípulos dizendo, tomem e comam isto, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças. E ofereceu aos seus discípulos dizendo, bebam dele, pois isto é o meu sangue da nova aliança derramado em meu favor, amém? Levanta o teu cálice para cima neste momento. Pai, aqui está, Senhor, o cálice da nova aliança, Senhor, o qual simboliza, Senhor, o teu sangue derramado, Senhor, naquela cruz em nosso favor, Pai. Nós somos gratos, Pai, por aquela morte, Senhor, de cruz, Senhor. Mesmo nós não merecendo, ali o Senhor se doou por nós, ali o Senhor pagou o alto preço por nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Por isso eu abençoo, Senhor, esse cálice, Senhor. Ao você tomar esse cálice, que você se sinta renovado, fortalecido pela presença do Espírito Santo. Amém? Podem todos beber em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Ah. Aleluia, você pode aplaudir a Cristo essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Então essa noite, você que... A gente tem alguns anúncios para dar, mas antes disso a gente vai estar fazendo o nosso momento de dízimo, de oferta. Você que vai ofertar, você que vai dizimar a casa do Senhor, aí na sua cadeira, atrás da sua cadeira tem um envelope. E a palavra de Deus diz que nós devemos dar com alegria e nunca com pesar, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Então esse é o momento da igreja ofertar, o momento da igreja dizimar, porque nós cremos. A palavra de Deus diz que, Malaquias 3:10, fazei prova de mim, abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. É a única passagem, é o único versículo que Deus fala que fazei prova de mim nisto, se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Amém? E também a palavra de Deus diz que nós devemos dar, ofertar com alegria e jamais com pesar. Não interessa a quantidade, não interessa quanto você vai ofertar, quanto você vai dizimar, mas que você faça com entendimento, que você faça com alegria e jamais com pesar, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Amém? O teu dízimo, a tua oferta é para a obra do Senhor. Nós temos aluguel, nós temos luz, nós temos que manter a casa do Senhor. Amém? Então ele é mantido porque a casa é nossa. Nós temos uma cadeira boa, temos um ar-condicionado. Graças a Deus, pela glória de Deus, a nossa escolinha semana que vem vai estar concluído o forro. Eu agradeço a Deus por todos aqueles que puderam comprar e participar do chá ali, que compraram um chazinho para abençoar a escolinha ali. Então a gente já tem o recurso para fazer o forro da escolinha. Então semana que vem já vai estar forradinha. Já temos ali a mão de obra. Graças a Deus, nosso irmão Mateus ali está de férias, mas vai se doar ali, esse momento aí, abençoando ali, fazendo forrinho para nós ali, né? Então, Deus, Ele provê todas as coisas na hora certa, no momento certo, né? Então, que você venha a dizimar com sabedoria, que você venha a doar com gratidão, né? Porque Deus, Ele ama quem dá com alegria, quem dá com gratidão, né? Então, nós somos gratos, né? Por ver este corpo unido, para ver os propósitos de Deus se cumprindo, né? Então, tudo que tem aqui não é do pastor, não é da igreja, é nosso. É para nós usufruir, é para nós usar, amém? É da nossa contribuição, é do nosso dízimo, é da nossa oferta. Então você que vai ofertar, você que vai dizimar, eu quero que você levante o seu envelope para cima neste momento. Eu quero estar abençoando a tua vida em nome de Jesus, a tua contribuição. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Senhor, cada ofertante, cada dizimista essa noite. Cada um que vai contribuir, Senhor, com alegria, Senhor, no seu coração. Cada um que está dizimando, Senhor, que Tu venha, Senhor, derramando bênção sem medida sobre as finanças, Senhor. Sobre cada um, Senhor, que oferta com graça, com alegria, Senhor, com gratidão por tudo que o Senhor tem dado, Pai. Eu abençoo cada vida em nome de Jesus. Você pode trazer. Você que queira ofertar também, nós temos a maquininha aqui. Se você queira usar seu cartão, talvez, você pode ofertar com a máquina aqui, tá? Amém, amados? Então eu quero falar um pouco aqui. Nós temos aqui um projeto aqui na igreja, né? A Palavra Viva, ela tem vários projetos, né? Então eu quero que passar um videozinho aqui e a nossa irmã Kátia vai estar explicando um pouco sobre você ser um voluntariado, né? Temos várias áreas que você pode servir durante a igreja, como é uma igreja que está se estabelecendo aqui neste Vale do Taquari, e a gente crê que os planos de Deus são muito grandes. E nós cremos que essa igreja vai ser pequena para aquilo que Deus tem neste lugar, neste Vale do Taquari, amém? Então tem vários projetos legais aqui que talvez você não conheça, que a Palavra Viva tem os projetos de esposas que oram, de projetos evangelísticos, né? A gente vai estar passando um videozinho e a nossa irmã vai estar explicando aqui rapidamente, em nome de Jesus, amém? Pessoal, a gente vai passar em ordem aqui um pouquinho da nossa história. Pode aumentar o volume. De como a gente pegou a igreja aqui, para que vocês possam olhar. Quem está chegando pertinho da gente agora, tá? Como é que era essa sala. E tudo o que aconteceu nessa sequência aqui dentro desse lugar é somente pela graça de Deus, por aquilo que Ele nos dá e nos transforma com uma atitude. E por o amor que Ele tem por nós, nós temos forças para todas as coisas. Então, a igreja aos pouquinhos foi ficando com uma cara um pouquinho mais de Palavra Viva, né? E com o passar do tempo, todas as coisas que foram feitas aqui foram feitas no voluntariado. Nosso pastor também não é um pastor que tem um pagamento mensal, ele está aqui e tudo que ele faz é pelo entendimento da graça de Deus sobre a vida dele e pelo chamado que ele recebeu. Então vocês fazem parte de toda essa história, cada irmão que tem trabalhado aqui, eu tenho certeza que Deus tem muito mais para a vida de cada um deles. A gente nesse momento como igreja agradece em nome de Jesus por essas pessoas serem levantadas. A gente compreende que essas pessoas foram levantadas para estar nesse lugar, para estar fazendo a diferença nesse Vale do Taquari, nessa cidade, nesse bairro. E esse é um grande projeto de Deus, espalhar o evangelho verdadeiro que dá graça de Deus, aquela que nos liberta para a liberdade, para que nós não sejamos feitos novamente escravos de homens. Então, toda essa sequência de fotos, dessas imagens, é que para vocês conheçam, né? Muitos chegaram aqui, já tinha cadeira para sentar, já tinha o altar aqui construído, e há momentos de integração que a gente faz, momentos que são... momentos prazerosos na presença de Deus com os nossos irmãos. Aí o nosso irmão Matheus, né? No labor, o nosso irmão Gleidson também. Ali antes tinha o Caio, o Adriano. Então quando a gente está aqui e a gente fala a respeito de serviço, a gente entende que serviço é um dom que vem de Deus. Porque Jesus veio para servir, para se colocar no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos demonstrar esse amor para as pessoas e pudéssemos construir um reino do céu na terra. Aqui a nossa escolinha começando a ser construída, então, com o telhado, fechando as paredes ali atrás. Olha o Adriano pintando, o Adriano serve aqui na mesa de som e também, né, Adriano? Na pintura e a parte da finalização, as pessoas também que doaram materiais, tá, pessoal? O que não foi feito de oferta foi pessoal que doou também financeiramente, especificamente para algo que foi construído aqui. Nem sempre a gente consegue tirar fotos com todos os irmãos. E aqui a gente começa a parte, então, do voluntariado. Então, a Igreja Palavra Viva está abrindo um tempo novo agora, onde a gente tem certeza que tudo que é de Deus vai prosperar nesse lugar e que essa igreja vai ser cheia. A gente já pode hoje ver essa realidade. Nós começamos em poucas pessoas e nós temos vários projetos, como o pastor falou antes, as Esposas que Oram, que é um levantamento de mulheres que são casadas, que se reúnem aqui uma vez por mês para orar por seus maridos, compreendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus sobre a vida, sobre a família, sobre o casamento de cada um de nós. Então a gente se reúne como esposas, ora pelos maridos, ora por propósitos na vida deles, para que eles possam ser conduzidos pela vontade de Deus. Ainda vamos implementar o culto de mulheres, que se chama Só Para Elas, que vai começar a acontecer, que também geralmente é uma vez por mês. Nós vamos levantar equipes de evangelismo neste lugar, para que nós possamos fazer ações, também fazer mais batismos aqui. A equipe do diaconato, quem quiser, cada área, cada serviço, é só vir falar com a gente no final dos cultos para que vocês possam ser inseridos nesse voluntariado, de conhecer cada área da igreja e poder se colocar à disposição em serviço também. Se vocês tiverem dúvida de algo, que a gente, de qual é o tipo de serviço, como eu posso participar, a parte de mídias que envolve a fotografia, o áudio, as projeções, tudo aqui, a palavra que é lançada, que também é colocada aqui, a equipe de louvor, estão sendo levantadas pessoas também, inseridas para incluir. Essa aqui é uma igreja inclusiva, onde cada um de nós tem um chamado para pregação também. Pessoas vão ser levantadas para pregar nesse lugar, para lançar a palavra. A escola infantil, que tem projetos, então a gente está começando a encaminhar tudo isso. E a parte da intercessão, que a intercessão é algo que sustenta a igreja em todos os momentos em oração, tá bom? Então, essa é a nossa essência. E a nossa essência fala que nós amamos a Deus amando pessoas e nós servimos a Deus servindo pessoas. Amém? Amém? Então isso é um pouquinho de palavra viva, né? Grandes coisas o Senhor tem preparado para este vale do Taquari. Nós cremos porque é uma promessa de Deus. Mas nós cremos que no tempo certo, na hora certa, Deus ele está levantando um time aqui de guerreiros, de intercessores, pessoas com este coração de servir, de se doar em prol do reino. Então a palavra viva está aqui para somar, para ganhar este vale do Taquari. Então é uma igreja que ela tem um embasamento, ela já tem mais de 30 anos, tá? É uma igreja que ela cresce assim. Que pastor, na palavra viva, ele está ali para servir, como servo, né? Então a gente está aqui para servir, para se doar em prol do reino. Você que tem algo no seu coração, que tem essa vontade de servir no reino do céu, de poder colaborar, você é livre para procurar, ali pode procurar a pastora, pode procurar a nossa irmã Kátia, e dizer, ó, meu irmão, eu tenho uma vontade de fazer um trabalho nos hospital, de orar nos hospital. A gente tem esse projeto. A gente vai levantar esse time de fazer isso aí. A gente tem isso no nosso coração de fazer essas obras sociais. Tanta gente carente, precisando de um abraço, precisando de Jesus, não é mesmo? Então, que Deus venha levantar aqui nesse Vale do Taquari um time forte para nós ganhar este vale, né? Que a gente sabe que pessoas sofrem, pessoas tiram suas vidas, pessoas sofrem calados às vezes dentro de casa, por quê? Porque não conhece o verdadeiro evangelho de Cristo, que cura, que liberta, que salva, que transforma as vidas. E às vezes nós nos calamos, nós fechamos a nossa boca, porque Deus nos deu essa ferramenta para nós evangelizar, para nós proclamar o reino dos céus a toda criatura, amém? Então é isso que nós queremos fazer, é proclamar o reino dos céus nesse vale do Taquari, ganhar esse vale para Jesus, amém? Quantos estão comigo nessa noite, amém? Quantos querem ganhar esse vale para Jesus, amém? Então a palavra de Deus diz, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Então está ligado em nome de Jesus. Nós vamos ganhar este vale do Taquari para o Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. E depois eu quero ver qual é a mulher aqui que é mais, como dizer, não posso dizer a mais experiente, a que tem mais vivência, né? Porque essa semana aí foi comemorado o Dia da Mulher, né? Então a gente quer dar um mimo aí para essa mulher, você que é mãe. E no final ali todas vão ganhar um miminho, um presentinho, tá? Em nome de Jesus. Mas eu quero ver neste momento qual é a mais experiente aqui, qual é a mais, que tem mais vivência, para não dizer outra, senão eu vou apanhar aqui em cima, né? Eu imagino que seja a irmã Marlene, né? Eu imagino, né? A Salete, né? Pode ser a Salete, né? Se tem mais alguma? Não? Então eu quero chamar a Salete aqui, que a gente vai dar um mimo para ela. A pastora pode... Todas as mulheres, então, agora à frente aqui. Amém? Todas as mulheres agora. Nós vamos estar orando por essas mulheres. Bom, eu, em nome de todas as mulheres, eu agradeço ao pastor, pastora, pela amizade que a gente tem. E por hoje eu estar aqui junto com todos vocês, junto com meu filho, que estava tão difícil ele entrar na nossa igreja. Mas Deus está trazendo ele aos poucos. E ele está merecendo as graças que nós estamos recebendo a cada dia. Obrigada, meu Deus, muito, muito obrigada por tudo que nos tem dado a cada dia. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós vamos pedir então para que os homens se levantem e estendam as suas mãos para cá, para que nós vamos orar então por todas as mulheres. Pode estender as suas mãos. As mulheres, fechem os olhos agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, abençoar a vida de cada mulher, cada filha tua aqui, Senhor, que tem um chamado teu, ó Deus, cada filha escolhida que tem um ministério que o Senhor entregou a elas, Pai. Nós te pedimos nessa noite, derrama da tua unção, da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada uma delas. Fortalece no ministério a qual o Senhor tem chamado, ministério de mãe, ministério de esposa, ministério de filha. Deus, fortalece, levanta as tuas filhas, ó Deus, sê com elas em todo o tempo, fortalece, Pai, e usa a vida de cada uma delas nessa terra, ó Deus, para que elas sejam bocas tuas e instrumentos teus, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos cada vida aqui e declaramos as bênçãos de Deus, as bênçãos do Pai sobre a vida de cada uma aqui, em nome de Jesus. Amém. As mulheres podem ficar mais um pouquinho, que as menininhas vão estar entregando um mimo para vocês ali, amém? Amém, glória a Deus. Então que Deus abençoe todas as mamães, todas as mulheres, em nome de Jesus, né? Essas mulheres virtuosas, o qual o Senhor tem levantado, né? Para andar junto, para nos fortalecer, amém? Então que Deus abençoe todas as mulheres, em nome de Jesus, tá? Vamos estar encerrando nosso culto. Pai, eu abençoo o Senhor cada vida, cada família que aqui esteve essa noite. Que nós possamos ter uma semana abençoada, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Da ordem, Pai, que Teus anjos estejam acampados ao nosso derredor, nos guardando, nos livrando de todo mal, de toda investida de Satanás. Que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai. E que Teus planos, que Teus projetos venham se cumprir em cada vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.